Rádio Estádio apresenta os lances que o Gabriel Alves nunca relatou. Vitória de Setúbal, final da taça. Vai logo, Eduardo. Um duelo de grande penalidade. A ânsia do atirador face à espera do condenado. Duelo decisivo. Trata-se de uma grande penalidade. Ismailov atira, Eduardo vence o combate. Ismailov, na força da pressão, denunciou para onde ia a bola. Eduardo agradeceu. Vitória de Setúbal no champanhe da Taça Capitã. São 5 da tarde. Boa tarde, boa tarde, com a Rádio Estádio. Boa tarde. Boa tarde!